está no ar mais uma vez pela Rádio Bronca em 104.5 FM para Barcelona e para todo o resto do planeta pela rede proprietária, a qual chamamos de internet, o programa Muqueca de Siri. Salve Jorge, salve as crianças, viva o Flamengo! Julião Boêmio, Curitiba, Paraná. Botão de rosa, amanhã a flor mulher, joia preciosa, cada um deseja e quer. De manhã banhada ao sol, vem o mar beijar, lua em ciúma da noite alta, vai olhar. Ser menina, moça, mas menina, que mulher, confissões não ouça. Abra os olhos se puder. Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar. Coração aberto faz chorar. A lua, o sol, a praia, o mar. Lição de Deus, a vida eterna para amar. Você botão de rosa, amanhã a flor mulher, amanhã a flor, joia preciosa, joia cada preciosa, um deseja, cada e quer. Um deseja e quer. De manhã banhada ao sol, banhada, vem o mar ao beijar, sol, vem o mar beijar, lua enciumada, em noite alta vai olhar. Você menina amor, você menina amor, moça mais menina, mas que menina mulher, que mulher, confissões não ouça. Abra os olhos se puder. Abra os olhos se puder. Tudo tem seu tempo certo. Tudo tem seu tempo, tempo certo. Tempo para amar. Coração aberto. Aberto vai chorar. A lua, a o, lua sol, o sol, a praia, o mar. A praia, o mar. Lição de Deus, a vida eterna para amar. Você é menina, moça, mas menina que mulher, mas menina que mulher, confissões não ouça, não abre os olhos se puder, se puder. Tudo tudo tem seu tempo certo. Tudo tem seu tempo, tempo certo, para amar. Coração aberto faz aberto chorar. Olha o César Pinheiro, obrigado por essa parceria. Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo. Das neves você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Das neves você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Repete, Nenete. Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo. Vamos lá. Diz comigo. Da neve você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também você perde tá em cima também. Da neve você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Quem diz todo tempo que o tempo é dinheiro, não tem passatempo. Tem um tempo afora, pra se ter bom tempo, tem que ter tempero. Não põe contratempo que o tempo vira. O tempo procura, não ter tempo quente pra fechar o tempo. Hoje o tempo demora, os tempos passaram, que já foi esse tempo. Da temperatura dos tempos de outrora, ninguém ganha tempo, que o tempo é momento. Agora o tempo só quer que se dê demor tempo, que tudo no tempo chega a ter piora. Das neves você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Das neves você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo. Deixa o tempo passar, você tem muito tempo. Ai! Da neve você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Da neve você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Quem diz tanto tempo que o tempo é dinheiro, não tem passatempo nem um tempo afora. Pra se ter bom tempo tem que ter tempo. Não põe em contra tempo que o tempo piora. O tempo procura, não tem pra fechar o tempo. Hoje o tempo demora, os tempos mudaram, pois já foi seu tempo. A temperatura do tempo de outro lugar. Ninguém ganha tempo, que o tempo é momento. Do temperamento, do tempo de agora, o tempo só quer que se dê tempo ao tempo. E tudo no tempo chega até piora. E você tem muito tempo. O tempo para o tempo, também perde tempo. Da neve você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Da neve você tem muito tempo. Você dá um tempo que o tempo é pra já. Tiringue de gado. Boa sorte. Desoriente, seu talibambá. Godzilla Zen, também da samba. Experimente Nirvana no tamborim, porque na cama quem nunca amalgamos a me Dalai Lama. Expanda a mente do homem bomba. Yogi Butiquim, Kabuki Zomba. E francamente não dá camisa a ninguém ficar sonhando arém no céu cantando numa catacumba. Esqueça que o dragão te incomodou. Misture o tamagotchi e o agogô. Tem que ter muito narguilé. Tem que ter menos karatê. Aceite de Toyota, vai que dá. Até O sal é na caiama, é furo no furo. É furo no sumô, sushi no habibi. Se sobe no tatame, apaga um pokémon. No ipom, no ipom, no ipom, no ipom, no ipom, no ipom, no ipom, no ipom. Desoriente, seu talibamba. Godzilla Zen, também da samba. Experimente, Nirvana no burburim. Porque na cama que nunca amalgamos a Dalai Lama. Expanda a mente do homem bomba. Yogi Botequim, Kabuki Zomba. E francamente, não dá camisa a ninguém. Fica sonhando, arém no céu, cantando numa catacumba. Tem que ter, tem que ter, mas tá em Xixuan. Esqueça que o dragão te incomodou. Misture o tamagotchi e o agogô. Tem que ter muito narguilé. Tem que ter menos karatê. Aceite de Toyota vai que dá. Até porque de Kombi atolar. Thank you.

sofri porque lhe dei me coração. Meu bem, esse teu corpo parece, do jeito que ele me aquece, amendoim torradinho. E a gente, nesses seus braços esquece, o ponteirinho que desce só para impedir teu carinho. Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua. Eu já colei minha boca na boca que é tua. E de gritar no teu ouvido lá dentro, bem fundo, que não existe no mundo um amor mais profundo que o amor bem vagabundo que vem lá do meu bem. Amor bem vagabundo que vem lá do meu bem. Meu bem, esse teu corpo parece, do jeito que ele me aquece, amendoim Gracias, Buenos Aires. A la guitarra, Monstruo Machine. Ya iba bien, ya iba bien. Armando Río. Ahí va bien. Si yo fuera Maradona, vería como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. Si yo fuera Maradona, saldría por mi omisión, pa' gritarles a la vida que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Si yo fuera Maradona, vería como es, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Y arriba, arriba, una vida será, más de sin corazón. Si la vida será, más de sin corazón. Si la vida será, más de sin minutos para gozar. Si la vida será, más de sin corazón para aguantar. La vida es una tómbola. Hey! É isso aí, como vocês devem ter notado, este programa não preza muito pela estética. A captação de voz é feita num estetoscópio, ou seja, um peso elétrico transformado em microfone. E algumas faixas são retiradas de apresentações ao vivo, uma delas em especial, que foi colhida no Dom Max, projeto de sonorização que estamos executando. Portanto, fica aí essa consideração que qualquer um pode fazer a sua mídia com um computador para todos e com um microfone de baixa, baixíssima precisão. Lá do lado, Muqueca de Siri, Julião Boêmio, Cosaquinha na Esbórnia, Luiz Melodia, Miltinho, Menina Moça, Wilson das Neves, ao vivo, Partido do Tempo, Mariana Baltar, Não Cabe Num Kibe, um beijo Mariana, Machiste Machine, com Curitiba, de Marcos Prado. Aí veio a faixa colhida no Dom Max, com Ilha Braga e Vinícius Chamorro, interpretando Mercerida. Ney Mato Grosso, Amendoim Torradinho, solo de guitarra de Madi, que compõe a banda de Manu Chao, que depois apresentou La Vida Tombola. Gracias, Diego. Siga-nos no Twitter, arroba Muqueca de Siri. Tem a página no Facebook, sem o D. Entre em contato, muqueca@riseup.net. Seja livre, use Linux e dê um chute nos bagos da Microsoft. No fundo estamos ouvindo Zucco 103 com Bossa Cuca Nova. E a seguir, uma brincadeira de Rodrigo Panassolo e convidados diretamente de Porto Alegre. sabia nada. Editor Marchinha de Carnaval. Que todo mundo que tá gravando disco tá ouvindo uma vez e gravando um take. Topa? E não tem edição, não tem nada, e tem a cifra aqui. E tem que cantar o refrão também. Não faz ouvindo, cara, faz só gravando. Vamos lá então. Não tem o quê? Um take só. Mas esse é o charme. Não, então, sabe quando parece que passa um ar assim na rotação? Eu sei, acontece comigo o tempo inteiro. É nóis, vamos lá, aqui. Contra a tristeza e a melancolia, pra acabar com a dor do coração, eu vou te mostrar um remédio que combate o tédio e não tem nenhuma contraindicação. Use logo que amanhece, tomar com álcool é fundamental. Não tem genérico, ninguém copia o nome fantasia. É carnavalium pra curar geral. Mal de corno, mal de amor. Carnavalium pra curar a dor. Mal de corno, mal de amor. Carnavalium pra curar a dor. Contra a fadiga e o aborrecimento, pra afastar de vez o baixo astral, vou te apresentar um complexo que estimula o sexo, feito só com componente natural. Na medida certa, mas não desista da medicação. Repita a dose até o quinto dia e logo a alegria vai tomar conta do seu coração. Mal de corno, mal de amor. De verificar se o seu produto é verdadeiro. Andam fazendo em qualquer lugar, mas não se engane, o carnavalium é brasileiro. Mal de corno, mal de amor. Carnavalium pra curar a dor. Foxtrot para inglês ver. É que meu moreno fez bobagem, maltratou meu pobre coração, aproveitou a minha ausência e botou mulher sambando no meu barracão. deixou que ela passeasse na favela com meu penhoar. Minha sandália de veludo deu a ela para sapatear. Eu bem longe me acabando, trabalhando pra viver. Por causa dele dancei rumba e foxtrot para inglês ver. Meu moreno fez bobagem, maltratou meu pobre coração. Aproveitou a minha ausência e botou mulher sambando no meu barracão. Quando eu penso que outra mulher Yoruba, yeah. Babulina das negas.

Ixá, pra Oxalá, pra não temer, pra não temer. Dia 2 de fevereiro, festa lá no Rio Vermelho, em Salvador, vamos dançar. Leve mimos pra sereia, Janaína Iemanjá. Janaína Iemanjá. Janaína Iemanjá. Havia rosas no mar, havia ondas na areia. Vai brincar no Rio Vermelho, a festa de Iemanjá. Salvador está em festa, agora é essa. Vou cantar, ah, vou cantar, ah, vou cantar, ah, pra saudar sereia, vá brincar na areia, para acreditar. Vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpo é natureza, e visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com clarão entoando o seu refrão. Prenúncio que vem trazendo alento, da chegada da chuva no sertão. Ver a terra rachada amolecer, a terra dos bobos. Queca de Siri, sonoriza o Casarão Esteves, na rua Marquês de Olinda, Botafogo, Rio de Janeiro. Também sonoriza os sábados no Dom Max, em Curitiba, e invade qualquer espaço com ocupações sonoras e projetos inteligentes de sonorização. Lado B do programa, Zuco 103, de Bossa Cuca Nova com Maracatu Atômico, Rodrigo Panassolo e convidados, entre eles a querida amiga Ana Lonardi, Carnavalium, Verônica Ferriani, Fez Bobagem, Samba Sonics com Babulina, Virguloides, Tereza Quebrou, Sócrates, Tá Na Hora, Otto, Janaína, e no fundo estamos ouvindo a Adriana Bebê. Um beijo, Adriana, junto com o Rio Maracatu, Recife pegando fogo. Tenham todos uma excelente semana, trabalho, sorte, revolução. E semana que vem estamos de volta pela Rádio Bronca, em 104.5 FM, para Barcelona, Rádio Livre Pô. Salve Jorge, viva as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo. Pegando fogo na pisada do maracatu. Belo Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Belo Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Belo Recife pegando fogo na pisada do maracatu.